Radio Nation. O Tarzan nem sabia escrever livros na altura. Só aprendeu mais tarde. Quem é? Ah, mas escreveu. Ah, ok. Não, o Mowgli é o personagem. Pois. Mowgli era um rapazinho indiano que andava com um livro que... andava com uma tanga vermelha. Não, não, estás a tanga. Tanga vermelha. Credo, por que tu me deixaste para a boca? Foi só agora. Não, não, eu já estava a falar assim, desculpa. Epá, já está em verdade. Vamos gravar, vamos gravar. Está a gravar. Está a gravar. Da última vez apanhamos a cantar esta cervejinha, tem bateria. Pronto. Tem. Tens espaço. Quiseste ter gravado a parte da preparação do morto. É que eu sempre acaba sem a bateria. Mas o morto é uma... O morto é uma... Uma fonte constante de pérolas. O Murta e Murtas em geral. Uma fonte inesgotável. Mas, por exemplo, o Murta chinês já não é... Já não tem tanta piada. Mas tem mais inteligência. O Murta para ter difícil de apanhar. Isto é racismo. Eu não sou racista. É ninja. Agora espera. O Murta segundo, ninja. Segundo o meu estatuto, segundo o ano passado... Quem é que é geral? Era esse que dava boas notas com escreveres pouco? Não, para os gestores, eu escrevia o suficiente, até que eu dava 20. O nosso escrevia o suficiente, dava mais notas. E eu disse-lhe uma vez ao setor, olha, sabe quem é que gosta muito de palha? O nosso doutor diz era melhor. Porque ele disse-lhe uma vez, olha, tens o teste tudo certo. Tens o teste tudo certo. E fiquei logo. E ele, 7,5. Há aqui qualquer coisa que não estava a ter certo ao setor. Eu tenho o teste tudo certo. Ah, o menino escreveu muito pouco. E eu, as ideias, e o setor, percebi. Então, está certo, não preciso de mais. E depois eu disse-lhe assim, então, ó senhor, só assim naquela, o senhor sabe como é que se chama o animal que gosta de palha. E o senhor. E depois que ele lembra, não disse mais nada, mas o senhor ficou... Mas que horror! Se tivesse gasto ao senhor, o senhor dava a subir a nota. Isto é o judeu. Isto é o judeu. Isto é o judeu. Isto é o judeu. Isto é o judeu. Isto é o judeu. De vez em quando, quando estou lá ao final, arrumar as coisas. Isso era da... Pronto! É, pais! É que lá bocado foi em momentos que tinha com a professora de português. Exato, que já se puxava. A história que eu ouvi já... Já falou dos filhos, já ouvi. Yeah. Momentos Murta e Maria. Não, espera, é que isto foi. Maria, fala! Eu estaria ao ginásio e o Murta... Ginásio? O senhor não falou disso? Oh Maria! Maria! Da última vez não me disse que você ia ao ginásio! Isto é estranho! E a vista lá e cá na passadeira! Olá, amor! Olá! Amor, você pode ir agora. Maria, a traseira dele! É ali em cima! Outra vez, estas daqui chegaste. Esta e a outra anterior. A outra é pior! Mas a outra é pior! Agora, mas eu passei pelo ciclista. Passei pelo ciclista agora. Ok. O ciclista. Okay. Eu não vou pronunciar, fica para a frente. É o nome de código. A gente tem o nome de código. Mas eu vou reforçar a ideia. A assessora de português não chega ao nível mental de um porco. Não passa de porta. Meu Deus. É o limite. Fizemos isto na net, não sabes? Não, mas tem um password, uma password muito segura. Corre. Está primado, a senhora não descobre. Não pode ser por lá. Não chega a isso. Não pode ser por lá outra palavra. Não, mas isso não quer dizer. Era para uma senhora que vinha aqui bem. Ah, mete o código. Eu estava lá à espera de levantar dinheiro. Não, é que estavam lá. Há sempre uns velhotes que vão pôr. Vão pagar tudo ao multibanco e eu só quero levantar um bocadinho de dinheiro e eles nunca mais lá saem. E estava lá a senhora. Ah, mete o código 3095. 30... Vocês podiam ter ficado ali. Está a ouvir o Liceu Nation. Calma-se! Calma-se! agora vou assumir um ar mais intelectual. Já podes voltar. Já podes voltar ao muro que tens de eu. Agora vou assumir um ar mais intelectual. Mas ele quando quer. Na apresentação oral português. Muito era muito bom. Português era para a Maria. Morteiro! Aí fala o telefone! Morteiro maçarada! Morteiro maçarada! Olha, que isto é que eu não ouvi isto que eu disse! Era o explicador! Diz lá! Morteiro, morta! E ela acha tanta piada, achas isso? Tens para as vestidas! Ela diz a dizer mal da Maria nas costas! A dizer mal da Maria? Não. A dizer mal da Maria aqui. Mas ele tem a sério, ele tem fases sérias, pode não, não, para. Eu nunca vi. Todas as tuas. Quase. Só que elas que não dizem. Acho que diz. Não, peraí. Ele só partilha as que estão erradas, mas são boas guarda dele. Mas digo, ai, eu vou. Estás para dizer essa parte que interessa, mas não dizem. As que são boas são guarda para ele. Dizer o que não se faz. Fazer o que não se diz. É? Não fazer o que se diz. Não, mas espera lá. Quase todas as teorias que eu... Estou confuso. Estou um pouco confuso. Quase todas as teorias que eu digo estão quase todas certas. Quase todas. Quase todas aqui. Quase todas. Probabilidade de 30%. Ou 80% ou 90%. Ninguém, mas ninguém leva a sério. Então, uma teoria que seja certa. Olha, a do bulo. Já! Mas é verdade, um bulo de chá em forma de bulo. É chá em forma de bulo. Agora vai fazer uma cena. Olá, Maria. Calma. Vou ter aqui, embora. Isto é muito engraçado, mas... Tenho que conhecer. Que horas é que eu tenho que estar em casa? Sim. A que horas é que vão buscar, lá? Ah, 6:15, pai. Até ele despachou. Sim. Estás sempre preocupada com o horário. É, para dar oficial. Ah, é a carreira oficial. É, um bocado ao almoço, não vais estar atrasado à explicação. Estás atrasado, não vai a merda. Eu sou guitarrista ritmo oficial da banda. Oficial? Ah, não oficial. Guitarristas não oficiais. Qualquer outro que exista no mundo é não oficial. Não. Pode ir lá de sou guitarrista. Não oficial. Sou guitarrista, não oficial. Tu? Não, mas tu não és guitarrista. É preciso ter no mínimo ser guitarrista. Pois mas é que tens o nome oficial. O que é que a teoria do bolo de chá está certo? Sim. Era a tal, como é que era? A coisa sobre a lua. Yeah, ah, se eu sabia vacas na lua. Não. Não, não era isso. Não, eu estava a dizer. É aquele exemplo. Mas não começou por aí. Não, era um exemplo. Não, eu sei, mas estava a falar com o Freire. Tu recordaste a teoria dele dizendo que não era assim porque não tinhas visto ou não tinhas lá estado. Isso, exatamente. Por causa das vacas na lua. E eu disse. Aí não vi. E se eu dissesse que é um bolo de chá orbitar entre Marte e Vênus, mas que é tão pequeno que nenhuma tecnologia na Terra é capaz de detectar? Entretanto, já pensei, mas na altura foi. Primeiro, aquilo já não é chá porque está... Está supostamente... Está, porque no facto está muito frio, portanto não é bolo de chá. É um bolo, pronto. O chá já arrefeceu. Não, mas não interessa. Não, é que ele está com os lados, já não é chá, já não se chama chá. Isso é que a teoria está certa. Já temos uma imagem de um bolo orbitar Marte, a única coisa estranha aqui é que já não é chá. Não, mas a seguir eu já pensei. Aquilo é assim, porque é que aquilo é. Calhar por isso é que chegou ao dia. Era chá. Não, porque eu tinha sentido e não é chá. Não, mas estava congelado, eu tinha que ser ferido. Exatamente. Não, é feito aqui sem nada. Até logo. Estava a dizer, como o corpo é tão leve, o resultado que eu tinha que ter à volta da. De Marte, tinha de ser tão grande que simplesmente o bolo se deteriorava, portanto não podia haver bolos de chá à volta de Marte. Não acho que isto é um exemplo retórico? Me interessa! É um gosto de filosofia? Não gosto, não interessa. Isso é um bolo de chá, não. Não, isso era o exemplo do Bertrand Russell para refutar. Mas pronto, há certeza, um bolo de chá não pode ser. Não é, quer dizer, pode ser facilmente refutado. Por então e se for. Pois? Um carro à volta de... Não. Não, porque ainda não há lá nenhum circuito. Até mesmo. Olha, está. Só quando logo... Há lá estradas. Há lá estradas. Não há carros. Onde não há estradas, não há carros. Mas muitas teorias. Espera aí. Então onde é que tu andas com os carros? Não necessariamente numa estrada. Pode ser terra. Ai, morta. Eu acho que é um carro voador. Já há daqueles carros anfíbios. Yeah. Por isso. Ah, é? Tu és aficionado de carros e nunca viste isso? Não, só aficionado de carros. Isso é o James Bond. Não, não, acho que é. Acho que não sei se é Renault, se é Peugeot, tem um protótipo de um anfíbio. Funciona muito bem, por acaso. Não, mas funciona. Ok, funciona. Tu vais ser engenheiro mecânico? Não sei. Não, engenheiro mecânico sim, não sei se é para carro. Para ir para carros, depois tens de fazer o mestrado. Tens de fazer o mestrado no Porto, que é o único que tem engenharia de bomba. Ou então vou para o Porto. Vais logo para o Porto. Olha ela, olha ela. Olha ela, olha ela. Não, não vais para o Porto. Não é para Lisboa. Não é para Lisboa. Vai para Lisboa. Boa, é para Lisboa. Vai para Lisboa. Vai para Lisboa. Vai para Lisboa. Não. Vai para Coimbra. Não, Coimbra não. Coimbra até é porreiro, apesar de tudo. Apesar de tudo. Uma das fraternidades para ver o papel e tal. Fraternidade! Onde há bebida, morda? Estou lá, está batido. E República. Tu ainda és atleta, não te esqueças. Não, nada mesmo. Agora sou. Para a universidade, não. Esquece. Vocês têm que continuar a nadar ou assim? Não, é, continuar, mas é mais ginásio. É só o fim de semana depois. Ok, as bebidas. Nadar na tacinha. Ah, nadar na tacinha. Enfim, vimos cá até na classe. Na tacinha, eu percebi na tacinha. Na tacinha. Na tacinha. Não, pá, na tacinha. Na tacinha. Ah! Ah! Ok, ok. Já percebi. Na tacinha, depois é o traçadinho. Não, o traçado tem pouca. E pá, que chatice. Se é verdade, a cerveja estraga. Eu acho que nós no churrasco vamos ser as únicas pessoas sóbrias. E o mel. Também não exageres. O mel. Pronto, o mel. Está lá o pé do morto. Está nada, é só o almoço, vai-se embora. Não vai-se embora, mas... Mas brincamos. Mas já também gosta de beber. Opa, cerveja não, só vinho. E licor murta, não é? Não bebo muito, mas tem lá. Licor murta. Tenho boa curiosidade para provar o licor murta, por acaso. É igual. É igual ao quê? Licor. Tem o sabor, mas não é especial. Licor o quê? Murta. É licor. É verdade, não parece tipo pimenta. Então, mas a guarda tem licor. Apenas. Epá, é álcool. Ok, calma lá, mas pensa no licor. Não sei. Só pensa no licor. Primeiro a falar, licor é que parece um perigo. Ou laranja, ou de amêndoa, ou. Sei lá, até já bebeste. Sempre misturas a guarda. Ah, vários, pronto, mas não há assim grande diferença. Isso aqui não estava a perceber qual é que era o murta. Agora tem açúcar, aguardinho. É fruta também. É dentro de pequenina, umas coisinhas pequenas. És tu. Mas isso é aquele licor que os teus avós fazem? Não. O meu pai e o meu tio só fazem vinho tinto. E vinho branco. Ah, mas eu pensava que era feito... Não, não comprámos. Ah, estão todos apontados. Ah, é morto. Já não quero. Nós não temos morto. Não. Não tem morto. Não. Mas há aí muitos mortos. Ah, mas eu estava a dizer, entretanto esqueci-me. Por causa da linha da família morta. Eu fui pesquisar a net. E há sites disso? E apareceu. Então? Eu já encontrei foi o Diogo Garrett uma vez. Assim. E mel também anda a aparecer, com dois L's. Não, por acaso o original é só com um. Supostamente. Você tem dois? Não. Não. Isso é para gente muito. Santos, família, supostamente era muito melhor. Isso é para gente grande. Não. Os Santos eram órfãos. Mas morta. Há muita gente em Lisboa. Santos eram os órfãos. Acho que sim. Acho que eram os nomes que punham aos órfãos. Quem? Santos. Elas as duas têm apelido Santos. Não, das três. As Santos, elas tivemos. Mas antes são Santos. Não, pior. Isabel. Eu não sei como é que a Inês me perdoou. Isabel. Isabel. Estávamos a ver a lista do quadro. Excelente. E eu assim. Estávamos a ver quem é que tinha a lista de 11º. Não sei quem. Isabel. Inês e Isabel. Gente. Uma pequenininha. Forever alone. Fiquei extremamente ofendida. Mas forever alone. Por causa de mim, você é depois tu tornaste a Maria. Oh Maria, estás casa comigo. Pergunta lá